Saudade é aquela dor no peito que reflete o desejo de contigo sempre estar. Saudade é o grito sufocado da lembrança de um passado que jamais irá voltar. Saudade de chamar pelo teu nome, de sentir o teu perfume, de ouvir a tua voz. Saudade de vencer as nossas lutas, do amor que nem a morte poderá nos separar. Saudade é um nome dessa amiga que um dia lá na glória já não mais existirá. Saudade.